su bigões. Capa que é da raça, nós estamos por mulher. Quanto mais, mais ele gosta. É fácil de conhecer. O cara que é da roça, gosta muito de mulher. Quanto mais, mais ele gosta. Menino, olhe triste, é menina. Com bicho bravo, encara as dificuldades. Não se dá o neodado. O homem, quando é forte, ama essa nação.